Nono, decola. Total 9991, contato radar, submantenha o nível 310 na saída Arba. Correção, na saída Momo. Na Momo, 310. American 980, established localizer, ILS, runway 10. American 980, complete approach, tower 11895. 11895, what's your? Salvador Tower, bon dia, American 980, established ILS, X-ray, runway 10. American 980, bon dia, can you clear to land runway 10, wind is 100 degrees at 13 knots. Cleared to land, American 980. Luna 922, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1091, reporta estabilizado na LF, Rio de Tana Zero. Após a ITAP, desça para 2011, recuperarei estabilizado, Luna 922. Azul 4234, autorizado para o estacionamento, reporte para táxi. Azul 9991, confirme nível que passa, não receba o modo Charlie do seu equipamento. Está recebendo agora? Passando 7.800. Aguarde. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Desse mantém o nível 080. O 9991 ainda é negativo, modo char. Fazer uns testes aqui, um minuto. Sim. Confirme nível que passa, 9991. É, 9000 pés, 090. Gente. Romeu, Romeu Golf, desça para 3000 pés, QNH 1091, reporte para modificação das regras. Total 9991, agora recebo passando 9.200 pés, porém agora negativo novamente, modo Charlie. equipamento 2 aqui, total. Confirme. Passei para o equipamento 2. Voltei com ele para o 2, vamos ver. Quem? Na minha 225, prossiga. 02. Na 3663, bom dia, cena identificação, autorizado chegada, bom, fidência para o nível 080, QNH 1091. Mercury 980 on the ground at 47, vacate the runway, contacted World Control 12190. Roger, 121, this is Liner, American 90. Which would have Salvador Ground, bom dia, American 980, exited the runway for gate 11. American Line 980, approved taxi to April 1 via Alpha, reporting before Juliet. Roger, cleared gate 11 via April 1. We will report prior to Alpha on Juliet, American 980. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, confirme já visual com local de pouso. 4234, confirme informações, táxi. 1213 20, Maceió. Azul 4234, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama em torre, frequência 1-9-5, altímetro 1-0-1. Localizador, voo 1922. 1922, completa aproximação, torre 1895. 1895, voo 1922. Total 9991, centro Recife, 1245, 1685. Roger, cleared apron 1 to gate 11, via Alpha Juliet, American 93. 2000 pés, QNH 1091, reporta estabilizado no LS X Ferreira, piscina 0. Canela 2015, após pelo, só de 12, para 2000, reporta estabilizado. 922, tráfego avistado, pista 10, autorizado pouso, vento 070 graus, 069. Livre pouso, pista 10, voo no 922. Mike Bravo Yankee pra vocês. Mike Bravo Yankee, confirme, pode que se encontra. Bravianque, autorizado Vitória da Conquista, rota direta, nível 180, decola pistão 17, primeira curva à direita, saída árvore, direto Vitória da Conquista, responde 5161 no controle 120 de 18. Olá, 4234, observe o pouso do 737 na final. Pós ali, mantém. Com curva à direita, mantendo a saída Amo, direto Vitória da Conquista. Que para acionamento táxi, chama em torre, frequência 198, decimal 95, altímetro 1091. Valor Rio 5973. Confirme para o sol. Rio 5973, sente na mais para autorização, nível 370. Rio 5973, aguarde um minuto para cópia. Rodou, bom dia, 3179, informação mais 320, Guarulhos. Tá, 3179, número 2 para cópia, aguarde um minuto. Solo 219, 1298, bom dia, senhora, identificação autorizada chegada a Mari, desça para o NIN 050, QNH 101. Muito bom dia, 1928, pra pista. Confirme? Bom, 1922, entrou a pista na sua esposa. 1922 autorizado, táxi via Alfa Juliette para o gate 06 no pátio principal. Alfa Juliette, portão 06 no pátio principal, 1922. Rio 5973, pronto, cópia. Afirmativo. Rio 5973 autorizado, Salvador para Recife via Uperuísk 58, nível 370, decola pistão 10, primeira curva esquerda, saída Fulca, transição Caju. Responder 5165, controle 120 decimal 8. Aproximação, gás de liberação, vento 90 com 0,5 nós, altímetro 1011. Guardado a autorização de pouso, 62257. 58, a particular curva esquerda, 120.8 é o controle, 5165 é o transponder. 5973, confirme nível autorizado? 370. 5973, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Reportará. Está 3179, pronto, cobre? 3179, prossiga. Tá 3179 autorizado Salvador para Guarulhos, via Besouro 16, nível 340, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge Intercepta Besouro 16, transponde 5170, controle 120, decimal 8. O procedimento será o NDB Zulu ou o RNAV da 10. Confirme as intenções. RNAV. Ciente, então após a posição pelo, desça para 2510, o QNH 1091, e após pelo, voe Serra Vita 366, reporte passando Serra Vita 366. Após pelo, Serra Vita 366, descendo para 2500, reportará, torna 366. Azul 4298, copiou a mensagem anterior dada à aeronave? Quente. Controle Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234, contato radar, submantém o nível 330 na saída PUCA. 330 PUCA, azul 4234. P225 no solo 58, Olivrá, solo 219. Olivrá 219, 223. É 225. Mike Bravianchi, autorizado táxi, reporte para o ingresso. 1922, táxi de Porto Alegre, abatimento da Sim, tínhamos confirmado que foi em França. Paulo Oceaner 6225, livrou, aguardando instruções na ARFA. Correção. Oceaner 6225, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01 no pátio principal. Afirmativo, Alfa Juliette, gate 01, pátio principal. Oceaner 6225. Quatro dois nove oito, redução 2209. Reduzindo 2209, azul 4209. Azul 4298 confirmando, irá realizar a renave. Aqui é uma renave da 10, azul 4298, descendo para 050 ITAP. Ciente, então após a posição ITAP, voa Sierra Victor 366 e desça para 2500 pés. QNH 10 no 1, reporte passando Sierra Victor 366. Vai reportar, após o ITAP vai descer para 2500, para Sierra Victor 366, vai reportar passando mesmo, descendo para 2500 milhões. 73 para o pushback acionamento. 15963 autorizado por acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi. 9895. 3663 chamou a torre? Afirmo. Ok. Check trem, livre pouso no zero, vento 080 graus com 06 nós. Pouso no zero, tá? 3663. Forma com trem checado. Formarei. Acione identificação autorizada e chegada a PONF. Desça e mantenha 4000 pés, QNH 1091. 219, Mike Bravianchi. No 4234, Centro Recife, no 2545, no 2685. 2545, 2685, para o azul 4234, bom dia. Na 6392, bom dia, senhora, identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050, QNH 1091. Autorizado, 6392. Negativo, o procedimento em vigor é o NDB Zulu, alternativo GNSS da pista 10, confirme intenções. Ciente, o 6392, pode estar. Salvador, 3179, não tem como pushback no momento. Sim, quem chamou o Salvo? Botar 3179, 3179, confirme pronto para puxacionamento. Afirmativo. 3179, irá aguardar uns minutos para iniciar o puxacionamento. Aguarda passageiro na vez. Boeing 767 do Rio está finalizando o push e irá iniciar o táxi até o ponto de espera após a passagem do meio motorizado iniciar o push de acionamento coordenação com a equipe de sol. Chamativo, passagem do meio da Rio, e inicia a reporta táxi 3179. Ciente, o procedimento que será feito, no caso do ILS fora, é o NDB Zulu. E caso negativo, se o senhor não desejar fazer o NDB Zulu, será feito o RNAV. Já está sendo verificada essa informação. Ciente, então mantenha a chegada, o 3304. Passou Sierra Vista 366, azul 4298. Azul 4298, completa aproximação, torre 9895. 2895, obrigado, até logo. Até. Torre Salvador, bom dia, azul 4298. Azul 4298, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 4298, azul. Taxi via correção, irá taxar até o ponto de espera? Mike Bravinha, que irá taxar até o ponto de espera da 1-0? Mike Bravianchi irá taxiar até através do gate 06 do pátio principal. Irá aguardar para ingressar no coesão, para prosseguir até o ponto de espera. Olha, mais flecha, não é uma terra sobrevoa na BR-34, altura de Piranha. Ciência. Passando táxi com 4 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Salvador. Bom, se deixa para o nível 050, QNH 1091. Yankee, afirmativo. Paulo Santos, 3663. 5973, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1091. Estado 1011, no ponto de espera, 118, 95, 5973. São 3063, ingresso via Quilo para o Pátio 3. Quilo para o Pátio 3, 3066. São 3179, aguarde apenas mais alguns instantes para o pushback. A senhora tem a posição do gate 3663? 3663, posição, correção, foi modificada aqui pela Infraero, irá seguir pela Alfa e aguarda antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa antes da Juliette, aguardando 3663. 3304, redução para 2209. 2209, 32223, aguarde um minuto pra cota. Ok. Tá 3179, aguarde autorização para pushback. Informa que não irá iniciar o push após a passagem do rio. Mike Bravianchi, autorizado a prosseguir até o ponto de espera, via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 10111. Mike, Pátio via Índia Alfa, Mike Bravianchi informa que irá seguir 767 da Rio, à sua frente, número 2 para decolagem. Luna 605, redução 2509. Pode pensar. Aguardando, visual acontece na terra. Confirme qual a informação que ficou ciente, a informação diz? Ciente, é devido ao DME estar do ILS X-Ray estar fora de serviço, o procedimento é o NDB Zulu e a alternativa é o RNAV. Confirme intenções.